do Hospital de Ouro Preto do Oeste, Rondônia. Todo mundo trabalhando e ouvindo o nosso programa. É, mas tem que cuidar bem dos pacientes também, né? Bom? É, nas horas vagas, ouvindo o Mundo Sertanejo. Um abraço a todos os funcionários, os profissionais da saúde que trabalham aí no Hospital de Ouro Preto do Oeste, Rondônia. Alce do Carmo, um beijo pra você, viu, querida? Obrigado pelo carinho lá no Facebook, tá bom? Gino e Geno cantam Casar, nós só quer namorar e empurrar com a barriga. Se alguém fala de nós, pode falar, nós não liga. Não penso em me amar em momento algum. Nós só quer namorar, vai casar. Nós não quer compromisso de jeito nenhum. Nós só quer namorar, isso é coisa comum. Se falar em casamento, coração faz tum-tum. Namora, mas namora, mas casar. Namora, mas namora, mas casar. Amigo do Gino e Geno, vê se pode. Canta com a gente agora, meu neto querido Felipe Borges. Alô, pai Bueno, Felipe Borges, Gino e Geno. Mas só quer Bahia. E casamento é pensão. E pra falar e dançar faz bem pro coração. Casar e depois separar é um chute no bumbum. Nós só quer namorar, mas casar E nós não quer compromisso de jeito nenhum. Nós só quer farriar, isso é coisa comum. Se fala em casamento, coração faz tum-tum. Namorar nós namora, mas casar Namorar nós namora, mas casar Nós não quer compromisso de jeito nenhum. Nós só quer namorar, isso é coisa comum. Se fala em casamento, coração faz tum-tum. Namorar nós namora, mas casar Namora, mas casar Muito bem, vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar, minha querida Celiane Portilho, em Piranhas, o Estadão de Goiás. Ela pede para mandar alô aí para os seus avós, a dona Neuza e o seu Anísio, e também a sua tia, Dulceli. Um beijo para você, viu, Celiane, ouvinte da Satélite FM em Piranhas, Estadão de Goiás. Jota Oliveira, todos da equipe, muito obrigado, viu? A Fabiana Castro está em Córrego Fundo, Minas Gerais, onde nós temos a Rádio Clube FM. Adir Alves, todos da equipe aí da Rádio Clube FM em Córrego Fundo. A abrangência fantástica dessa rádio, viu? É, abrangência muito grande aí em todo o Estadão de Minas Gerais. Salvo engano, são mais de 70 municípios, né? Ouvindo o nosso programa pela Rádio Clube FM em Córrego Fundo, no Estadão de Minas Gerais. A minha querida Liette Amorim e o Maitá, também no Estadão do Amazonas, ouvinte do nosso programa pela Rádio 104, Antônio Januário, todos da equipe, um beijo para todos vocês aí, muito obrigado, viu? A Rosane Pires, em Goiânia, um abraço, muito obrigado, viu? A Erisvanda, a Erisvânia Oliveira, em Roda Velha, na Bahia, a todos vocês, muito obrigado pelo carinho. Também em Roda Velha, no Estadão da Bahia. Ao som da viola, traz para vocês cantando bonito, Cardoso e Clemente, Os Verdes Campos da Minha Terra. Agora no Mundo Sertanejo, ao som da viola, ao som da viola.

que é que eu fiz de ruim, minha florzinha? Eu não achei outra flor com a beleza e a cor que tem você pra mim. Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu mel, e me fez só pra te amar. Maravilha, maravilha, minha querida Lidiane Souza, Nath Pereira, todos vocês amigos de São João do Paraíso, Minas Gerais, Silvana Machado, seus papais no sítio, não perdem um só Mundo Sertanejo, muito obrigado, viu? Meu amigo Franco Nero, em Campo Novo do Parecis, Mato Grosso, Rádio Liberdade FM, exibindo nosso programa, um abraço, muito obrigado, viu? Meu amigo Jalisson Zender, locutor, aí em Anitápolis, Anitápolis, Santa Catarina, Rádio Santa Rosa FM, exibindo nosso programa. Valeu, Jalisson Zender, locutor, né, da Santa Rosa FM, em Anitápolis, Santa Catarina, exibindo o Mundo Sertanejo. Muito obrigado pelo carinho, viu? Minha querida Amanda Silva, em Ouro Preto do Oeste, Rondônia, ouvindo nosso programa. E muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Todos da Rondônia FM, o Nilson Lombardi, todos da equipe, muito obrigado, viu? A Vanice Fontana, o pessoal aí do Chinelos Fontana, Rádio Liberdade FM, em Campo Novo do Parecis, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Um abraço, muito obrigado. A Julinha Azevedo, em Uruçuí, Uruçuí também, ouvinte do nosso programa. Muito obrigado, viu? Meu amigo Ricardo, Ricardo é filho do Pedrinho Maranhão, aí a Sailândia, no Estadão do Maranhão, também ouve o nosso programa. Os amigos da Panificadora Júlia, muito obrigado, viu? Pedro Paulo e Matheus cantam Meu Jeito de Amar. Olha, cada canto do meu coração parece ter uma placa com seu nome. Penso que é você que tá ligando cada vez que toca o telefone. Não é porque estou louco, tampouco demente. Isso é apenas o meu jeito de amar, que é diferente. A madrugada já não parece tão calada, pois o grito do nosso amor ecoou. Que noite mais apaixonada, só quero esse amor e mais nada. Quando sinto o seu perfume, prendo o ar pra não deixar escapar o seu cheiro. Se pega minha mão, já dispara o coração, me treme o corpo inteiro. Não é porque é só em você que eu penso, é apenas o meu jeito de amar, que é muito, muito intenso. A madrugada já não parece tão calada, pois o grito do nosso amor noite mais apaixonada, só quero esse amor e mais nada. Música.

esteja aqui amanhã quando eu acordar. Momozinho, vamos fazer assim. Eu cuido de você, você cuida de mim. Não desisto de você e nem você de mim. Vamos até o fim. Momozinho, vamos fazer assim. Eu cuido de você, você cuida de mim. Não desisto de você e nem você de mim. Vamos até o fim. Momozinho, vamos fazer assim. Eu cuido de você, você cuida de mim. Não desisto de você e nem você de mim. Vamos até o fim. Dá a mão pra mim. Muito bem, muito bem. Vamos em frente. Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo Fábio Gonçalves, em Águas Lindas, Goiás, em torno de Brasília, ouvindo o nosso programa. Vamos andar mais um pouquinho até Cocalzinho, onde nós temos a Rádio Vitória FM, que exibe o nosso programa. A todos vocês da equipe aí da Vitória FM, muito obrigado, viu? O Johnson Luca, em Goiânia também, ouvindo o nosso programa. Minha querida Creuza Duarte, em Colniza, Mato Grosso, ouvindo o nosso Mundo Sertanejo. A Edinalva Raila, em São João do Paraíso. A Nath Pereira, a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, viu? Ouvintes da Paraíso FM, um abraço, muito obrigado. A Tainá, a Tiva Silva, também, São João do Paraíso. Um beijo para você, viu, Tiva Silva. Todo mundo sempre interagindo comigo no Facebook, pedindo alôs, dizendo que não perde o nosso programa. Muito obrigado, viu? Um abraço, os amigos da Rádio Interativa FM, a Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Interativa FM exibindo o nosso programa para toda a região aí do Ipiranga do Norte, no Estadão do Mato Grosso. Um abraço, diretor J. Santos, o operador de áudio, o Wesley, né? E o Dalatela e Dalabeta, e a secretária Lia Pereira, e claro, todos da equipe, nossos ouvintes maravilhosos aí do Ipiranga do Norte, Estadão do Mato Grosso, exibindo nosso programa. Os amigos da FM da Paz em Viçosa, no Rio Grande do Norte também, exibindo nosso programa com muito sucesso. Um beijo para Francisca Lopes e todos vocês aí de Viçosa. Muito obrigado, viu? Gustavo Lima canta Fui Fiel. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Saudade de você, lembrei que me acordava.

Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar, muita música, muitos alôs para todos vocês, amigos do Brasil inteiro. Um abraço, meu amigo Jonathan Araújo, Rádio Portal Serra, em Sapucaia do Sul, Santa Catarina. Um abraço, viu, Jonathan Araújo, todos da equipe da Rádio Portal Serra, em Sapucaia do Sul, Santa Catarina. Um abraço a todos os nossos ouvintes, um beijo no coração de todo mundo, viu? Meu amigo Val Siqueira, locutor aí da Rádio do Vale FM, em São José dos Campos, no Estadão de São Paulo. Muito obrigado pelo carinho, tá bom? Ele pede para mandar alô aqui para os ouvintes, a dona Efigênia, também a Roberta, a Messias, a Thaís, o Edmilson, a Penha, a Luciana, o Deguinha, todos vocês, muito obrigado, viu? Aí em Osasco, São Paulo, um abraço. Meu amigo Jarbas Pereira, em Paraguaçu, Minas Gerais, não perde um só programa. A Márcia Kelly e a sua mamãe, em Santo Luzia do Paruá, também sempre pedindo alô, aí no Estadão do Maranhão. A Josiane Martins, em Inocência, Mato Grosso do Sul, também ouvinte do nosso programa. Minha querida Simone Rosa, aí Simone Rosa, em Salinas, ela mora na Fazenda, né? Município de Salinas, em Minas Gerais. E ouve o nosso programa todos os dias pela Rádio Cultura FM. Um abraço ao Amigo Labuchá, todos da equipe. Brevemente estaremos fazendo shows aí em Salinas. Um abraço, muito obrigado, viu? Paulo Terra, de São Paulo, pro Brasil inteiro, canta Ela é Devassa. Ela é devassa, tem sangue de barata. Diz que me ama e depois me descarta. Acha que eu sou alguma coisa velha, largada às traças. Quando me encontra com algum dinheiro, quer ir pra Europa, pro Rio de Janeiro, de cara lavada. Me diz que eu sou o caro amor da sua vida. Só compra em lojas caras, ela é convencida. Me abraça e beija, e diz que me deseja, que amor pra toda a vida. Grudado na gata. Meu Deus, como ela é falsa. Ela se acha. Me deixou na mão, estourou meu cartão e devendo na praça. Meu Deus, sei que ela é falsa. Que ela se acha. Na mão, estourou meu cartão e devendo na praça.